já tenho que fazer. Quarta-feira recomeço a correr. Quinta-feira, desta vez é que vem ser. Sexta-feira, é para sexta não dá. Sábado à noite há cachupa e domingo pois lá está a família toda junta. Feijoada, Deus me acuda. Vou correr, vou na segunda. Dou o tiro de partida. Terça-feira compro os ténis de corrida. Quarta-feira vai-me saber pela vida. Quinta-feira é para sexta não dá. Sábado à noite há cachupa e domingo pois lá está a família toda junta. Feijoada, Deus me acuda. Vou correr, vou na segunda. Que o tempo mude. Quarta-feira é preciso atitude. Quinta-feira cuidar da minha saúde. Sexta-feira é para a sexta não dá. Sábado à noite há cachupa e domingo pois lá está a família toda junta. Feijoada.